distância que eu venci e o rastro que ficou guardam entre si vaga semelhança. Se a conta não fechar antes de fechar o bar, concordo em discordar das nossas lembranças. Pontos de vista, contos de fadas, ponto de fuga, encontro das linhas lá no fim da estrada. A cidade em que eu nasci e aquela que nasceu em mim guardam entre si vaga semelhança. O império encolheu, colheu o que plantou, do que havia só restou vaga semelhança. E a lembrança guardam entre si vaga semelhança.